Ele mole, remexe, move seus pés sem parar. Ele não gosta de festa, ela só quer agitar. Ele não tira, não dá uma viradinha, não joga as mãos para o ar. Pega na cabeça, pega na bundinha, pega no pezinho dele. Pega no queixinho, pega na cintura, pega na mãozinha dela. Pega na cabeça, pega na bundinha, pega no pezinho dele. Pega no queixinho, pega na cintura, pega na mãozinha dela. Palmeiro levanta na mano, palmeiro levanta o pé. Palmeiro virando seu corpo, olhando pra ver como é. Um pouquinho mais rápido. Heavy samba. Seu amor. Roda o 10, roda o 10. teu, dia tá tão teu. Pensou que me enganou, dia tá tão teu, dia tá tão teu. Agora vai dar conto. Você diz que é a rainha do reino de Bagdá. Se o bonde der um bonde deu, você também vai ter que dar, que dar, que dar. Tá, tá, tá, tá, contou. Você me prometeu que me dava o seu amor. Tá, tá, tá, tá, contou. Você me prometeu que dava o seu amor. Amor, tá, tá, tá, tá, contou.

agarrar, vente pra allá, vente pra acá. Recuerda que el vampiro te puede agarrar, vente pra allá, vente pra acá. Recuerda que el vampiro te puede agarrar, vente pra allá, vente pra acá. Recuerda que el vampiro. Sube las manos, desde de arriba, todas las palmas, mira todos como es. Thank you. barriguinha. Mostra, mostra, mostra a barriguinha. Mostra, mostra, mostra essa perninha. Mostra, ah, eu quero mais. É contagiante, não paro de dançar. Essa brincadeira que me envolve e me fascina. A cidade para, todos querem aprender. Vem que eu sinta rica, só logo conoste. Segura com jeitinho na cintura dela. Rebola gostosinho, pegadinho nela. Eu já tô na tua, não dá pra esconder. Então me chama, piraça, me mostra que eu quero ver. Mostra, mostra, mostra essa carinha. Mostra, mostra, mostra a barriguinha. Mostra, mostra, mostra essa perninha. Mostra. Toma uma vez tu, bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Segura, nega. Mão na cinturinha, no rala, rala. E dá uma rodadinha e mexe. Me chama com jeitinho e para, rebola, remexe que eu quero ver. Segura, nega. Ô, nega. Mão na cinturinha, no rala, rala. E dá uma rodadinha e mexe. Me chama com jeitinho e para, rebola, remexe que eu quero ver. E a hora deixa de esconder, vamos todos se atrever. Ponte o dedo em la boquita e comece a descer. Vai ligando no ombligo, dá um giro pra mover. Vai soltando seu corpinho, mostra que tu pode ser. Mostra, mostra, mostra essa carinha. Mostra, mostra, mostra a barriguinha. Mostra, mostra, mostra essa perninha. Mostra, ai, quero mais. Mostra, mostra, mostra essa carinha. Mostra, mostra, mostra a barriguinha. Mostra, mostra, mostra essa perninha. Mostra, toma uma vez o bum, bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Chega. Ha ha ha.